anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco do podcast, né? Infelizmente, o Elão não estará comigo nesse último bloco. Então, eu vou estar sozinho aqui para responder as perguntas dos ouvintes, dos nossos fãs aí, né? E também falar quem eu aposto que irá vencer as corridas no final de semana. Lembrando que as três categorias continuam na pista, né? Muito, muito legal, muito... importante ver as três categorias juntas aí. É, perguntas no NASCAR Home Tracks e na Loucos por NASCAR, né? Mas eu vou começar então pela NASCAR Home Tracks hoje, lá no grupo lá, onde eu faço pessoal aí desde 2009 esse grupo aí. O Jonathan Labete Berto pergunta: você acha que dá para algum piloto da velha guarda, Gordon ou Johnson, Mercedes, Chase esse ano? Ou fica com algum piloto mais jovem? Estou torcendo para o Logano. Meu amigo Jondas, eu acredito que dá sim para a velha guarda vencer. Basta eles se prepararem e ir avançando conforme necessário o jogo, né? É, claro que o Joe Logano está muito mais afim, mais novo, tem um pouco talvez mais de pique aí, o Joe Logano, mas todos estão preparados ali. Eu acredito que todos os pilotos que estão já classificados para o Chase, já não, que estão classificados para o Chase, todos têm chance em comum para qualquer um ali, né? Tirando um ou outro ali, claro, mas dos principais ali, todos aí, eu creio que esses 16 e pelo menos 10 ou 12 têm chance de ser campeão. É, o Murilo de Assis Pereira, ele não faz nenhuma pergunta, mas ele colocou um vídeo, né, da porrada que o Kevin Harvick deu no Jimmy Johnson. Foi uma porrada, foi um empurrão um pouco mais forte, uma porrada. Aí vocês analisam o vídeo que o Murilo postou lá, né? E dê a opinião de vocês, por favor, lá no grupo NASCAR Home Tracks, né? Essas foram as duas perguntas, uma não foi pergunta, mas foram os dois textos colocados lá. Vamos agora então no Loucos por NASCAR. O Gabriel Almeida pergunta assim: com essa quarta colocação, o Newman pode ter acordado na hora certa e pode surpreender? Sim, talvez sim. O Newman, se ele fizer o mesmo chase que ele fez ano passado, que ele foi só completando as voltas. Completando, não passava ninguém, não ultrapassava ninguém, mas completando as voltas, volta a volta, né? E os problemas vão acontecendo, vai acontecendo. E ele foi erguendo as posições importantes, isso que levou ele para a final em Holmes. Lembrando que só no momento ele teve que ser agressivo, que foi lá em Phoenix, onde ele teve que apenas empurrar o Kyle Larson para ganhar uma posição. E o Al Newman continua com a mesma característica do ano passado, né? Agora no Chase aí. Vamos esperar aí no momento final aí, na hora mais importante aí, se ele estará preparado realmente para disputar o título. Né? Mas que ele pode surpreender, ele pode sim, viu, Gabriel? O Doug Nery pergunta: sabemos que o Kevin Harvick tem um bom carro para ganhar em qualquer pista, porém New Hampshire e Dover, digamos, é o seu calcanhar de Aquiles. Venceu New Hampshire apenas uma vez e lá em 2006, e nunca venceu em Dover, nem mesmo na Truck, tendo como médio de chegada 13, 13º e 16º colocação, respectivamente, em ambas corridas. E aí, será que ele consegue? Sim, Doug, ele consegue, porque ele foi terceiro colocado esse ano em New Hampshire, na primeira corrida, e foi o segundo colocado em Dover nesse ano também, a primeira corrida em Dover, as duas corridas, né? Levando em consideração esse histórico aí, ele com certeza, no mínimo, é top 5 em cada corrida aí, e ele avança aí tranquilamente aí, já que saiu até uma punição aí, saiu uma punição para o Clint Bauer. Clint Bauer foi punido aí com vários pontos aí, perdeu 25 pontos. Então vai ser mais interessante essa escalada do Kevin Harvick aí, mas eu creio que o Kevin Harvick tranquilamente consiga ir sim para o Chase, né? Temos pilotos aí que não estão tão bem na perna assim também. E a Daniela Daniela Paz Leal fala que o Hélio é um fanfarrão, escondeu o jogo o tempo todo até o final da prova. É, Daniela, de vez em quando, a volta e meia, os pilotos escondem sim um pouco o jogo, né? Mas no, naquele momento final ali, o track position foi bem mais importante para o Danny Hélio, né? Ele conseguiu dar o bote na hora certa e conseguiu que ninguém o alcançasse, né? Ninguém conseguiu pegar ele ali. O nosso amigo Daniel. Então, Daniela, talvez ele teve só apenas no momento certo, no lugar certo. Mas mostrou aí sim ter um bom carro, já que ele, no practice, né? Que aconteceu no sábado, ele fez bons tempos, né? Fez boas voltas seguidas lá, voltas consecutivas lá. Ele conseguiu fazer bons tempos, né? E ao começo da corrida ali foi uma infelicidade. Mas no final da corrida ele teve muito bem aí, no momento certo, na hora certa, e venceu a corrida, já está garantido para a próxima fase. Bom, pessoal, essas aí foram as perguntas, né, dos nossos ouvintes aí, e vamos agora então para falar de como será o final de semana, né, final de semana que a Sprint Cup e a Truck Series vão para New Hampshire, né, e a Xfinity Series vai para o Kentucky correr lá no Kentucky a sua corrida. Eu só preciso abrir aqui os entrelistes aqui. Já estou abrindo, pessoal. Não abri antes, mas eu já estou abrindo para vocês. Outro piloto também que foi punido também, né? A Danica Petra, que foi punida. Infração também lá. E outro piloto punido também foram os dois carros da Joe Gibbs, né? Tanto o Kyle Busch com o carro 54 e o Daniel Soares também. Ambos foram punidos, tanto o Soares como o Kyle Busch foram os carros punidos. Tivemos 4 punições e a punição mais severa com certeza foi para o Kent Bauer, né? Já que ele sim, ele tem, é o que mais tem a perder num chase super competitivo. Então, prejuízos para o nosso amigo Clint Bauer aí, que fez na raça conseguir classificar um carro, conseguir levar um shopping já fechado, né, para a fase mais complexa e complicada do campeonato, que é o Chase. Mas isso acontece. Para falar da Truck Series, né, primeira corrida do final de semana, a Truck Series acontece a sua largada às 14 horas da tarde de sábado, lá em New Hampshire. O entrelist aqui tem 32 truques até o momento inscritos aqui, né? De diferente, o Cole Custer vai estar no 0-0. O Cole Custer aqui, se não me engano, conseguiu sua primeira vitória em New Hampshire com esse mesmo truque, nessa mesma pista. Então ele volta aí a essa corrida aí, quem sabe ele leva de novo essa corrida para casa aí. Dos intrusos aqui na Truck Series, até o momento nenhum. Ou pode aparecer, Kyle Busch estará no Truque 51, né? Ele que é o intruso aí. Eu pensei que o Brad Keselowski estaria no 29, mas quem vai estar no 29 vai ser o Austin Terruff lá. Então ele vai estar no Truque 29, não teremos nenhuma surpresa, só realmente o Kyle Busch, né? O Kyle Busch vai estar aí para o famoso papatudo aí, vai estar para correndo, vai estar nessa corrida aí mais para passear mesmo, e quem sabe ganhar a corrida, se tiver um bom truque, vai ganhar de modo fácil, né? O outro entrevista que eu quero passar aqui da Xfinity Series, né, que até o momento temos 41 carros, então um carro vai para casa, um carro vai rodar aí, né? Os diferentes aqui, até o momento não teremos nenhum, né? O 18 Soares, o 20 vai estar, interessante aqui, né? O Matt Tiffett vai estar no carro número 20. Geralmente vemos o Danny Hamlin ou vemos o Matt Kenseth. Então, nesse final de semana, o Matt Tiffett vai estar no carro número 20 aí, né? Vamos torcer para ele fazer um bom trabalho. O Ryan Blaney vai estar no carro 22. O Ryan Blaney que não corre em New Hampshire, mas ele estará lá no Kentucky. Estará no Kentucky lá para correr. Eu não vi o nome da corrida, rapaz. Correr a Visit My Middle Beach 3.com 300. Nome esquisitinho. Então esse aí é o entrelist aí. Nenhuma novidade, nada de tão diferente. Ah, o Eric Jones vai estar no carro no Truck 54. O Eric Jones que vai ter que fazer um trabalho muito honroso aí, né? Sai da corrida da Truck Series lá em New Hampshire, pega o helicóptero e voa para o Kentucky para fazer a corrida à noite aí do Kentucky da Xfinity Series. Então vamos esperar que frutos serão colhidos com toda essa manobra aí, né? Eu vou postar aqui para ganhar essa corrida aí, vai ser o Eric Jones vai vencer essa corrida aí, né? Vou postar nele com o carro número 54, né? E a corrida vai acontecer, pessoal, deixa eu passar o horário para vocês também, né? A largada será às 9 da noite lá no Kentucky dessa corrida aí, né? Para falar da Sprint Cup agora, rapidinho aqui na Sprint Cup, né? O Dan McMurray, Brad Keselowski, não temos ninguém especial aqui. O Trevi Capri vai estar no 30. E é isso mesmo, são 42 carros inscritos aí, né? O Tim Hill vai estar no carro número 60. Perdão, o Tim Hill vai estar no carro número 62. Isso, 62. Então aí, esse aí. Ah, e temos uma novidade aqui. O Jeffrey Earnhardt vai estar no carro número 32. Né? Essas aí são as diferenças aí. Eu vou apostar no Jeff Gordon como vencedor dessa corrida aí. Ele vai vencer essa corrida, se garantir para a próxima fase. E vai deixar muita gente falando sozinho aí, quem realmente pregou o pau nele aí nas últimas corridas. Eu fui um, tá, pessoal? Não que eu preguei o pau nele, mas ele, talvez um pouco mais de dedicação, ele teria conquistado pelo menos uma vitória aí, né? Eu não meto pau em ninguém, mas eu torço sempre muito bem e quero muito bem ver todos os pilotos aí. Mas enfim, essa aí foi a edição 91, pessoal. Edição um pouco longa aí, afinal os três truques estiveram na pista, né? Esse final de semana aí, lá em New Hampshire, no Kentucky, esse vai se repetir as três categorias na pista, né? Então, vamos torcer para boas corridas. Geralmente a corrida lá em New Hampshire é um pouco mais tranquila, né? Mas vamos torcer aí para todo mundo para ter boas corridas. Nas últimas vezes que eu falei, que eu comentei, né, que as corridas em New Hampshire não eram muito boas, de repente as corridas se mudaram da água para o vinho, né? Mas isso é normal, isso acontece, né? Talvez é o momento, talvez é o pacote aerodinâmico do carro que traz tudo isso. O Chase também vai trazer essa rivalidade aí. Afinal, todo mundo quer vencer, todo mundo quer se já garantir para a próxima fase, não quer esperar um azar futuro aí, talvez na próxima corrida, eliminando qualquer possibilidade de ele ficar de fora, do piloto ficar de fora do Chase aí, né? Então eu penso que a maneira mais sensata para se garantir a sua vaga é vencer essa primeira corrida do Chase agora, né, pessoal? Eu já me despeço aqui, né? Na edição número 91 vai se encerrando por aqui. Para falar conosco, você já sabe todos os nossos caminhos, né? Vamos começar pelo Twitter, arroba Leoguina, arroba Hélio underline Lima, Hélio underline Lima 42, né? O arroba Pedro Mugarte, arroba Bigone Brasil, arroba Thiago Raposo. Temos também vários outros arroba aí, né? Então o pessoal tá sempre, o Guilherme, né? Arroba Guilherme Martim. Então vocês estão sempre ligados conosco aí. Tem as páginas tem a página do Podcast Rewind, os grupos da NASCAR aí. Então tem bastante meios para vocês não se comunicarem aí e não deixar a peteca cair. Não precisa esperar chegar a próxima edição para tirar sua dúvida. Por favor, tire antes que aconteça. Certo, pessoal? Então eu deixo aqui um forte abraço a todos. O final de semana está aí. Muita corrida boa, né? Vamos torcer aí para boas corridas aí. E se Deus quiser, dará tudo certo. Pessoal, voltamos semana que vem para falar de New Hampshire e Kentucky. E claro, com certeza traremos boas notícias aí na próxima semana. Pessoal, forte abraço, fique com Deus e até semana que vem.